Vai, Deus é mais ladrão. Cansei de ser escravo do sistema, tutão. Os bancos de farda querendo me ver na algema, mas sendo notícia trancada, feito vídeo não tem. Salve ATG, pra chamar o nós de novo. Pérola e Maringá, nos bangue é só criminoso. Tenebroso, apetitoso, e com sangue no olho. Sem trap, sem pensar, sai no corre dos tesouros. Porque dificuldade, diz pra mim quem é que quer. A cara é ir pra cena pra buscar o que quiser. Você deve ter moto louca e os carros na garagem. Os pisantes da hora e no pescoço as tratas de vale. É o povo pobre, que sempre é os que sofrem. Que tenta ir mais além no final, só se fode. Só que infelizmente a cena se repete sempre. Mais uma mãe chorando no Maringá urgente. Eu procuro a paz, tiozão, mas eu nunca encontro. A cada dia que se passa eu só trombo os monstros. E a guerra não acaba e a paz nunca chega. É só os Bin Laden de bombeta enquadrando as burguesas. No céu antigamente o que eu fragava era só pipa. Hoje é só crânio de playboy voando pra cima. E o crime não para e com certeza não vai parar. É só bang monstro interior do Paraná. É só cena macabra que eu não pude desacredito. 5-7 nos mercados e homicídio em plena luz do dia. E o playboy na catedral foi enquadrado. E levou sorte, foi amarrado, em seguida queimado. Você se assustou, mas que nada, é só o começo. Se o sistema te pediu, então segura os pesadelos. De Pérola a Maringá, de Maringá a Pérola. É somente periculosa que não paga de comédia. E nós não dá mancada porque mancada na nossa cara. Nossa cara é ser firmeza e nunca dá mancada. E já basta as caminhadas que nós vê que é cobrada. Dos cuzão que deu mancada, ganhou seu prêmio, levou bala. É nós que tá na cena, sem pagar de simpatia. DDG é nós do moio, tipo terrorista, narrando os bang monstro. Daqui, de lá, só cena terrorista. Pérola em Maringá, em todos os lugares sangue escorre na calçada. O playboy que levou tiro ficou com a cara toda furada. É nós que tá no moio pra você ver bonitão, com as facas amolar 357-18, metendo pânico nos vermes, nas avenidas sai voado. Quem diria, só que a revolta comendo rango estragado. Se os boy tem carro massa, né tio, eu também quero, mas de servente eu não vou ter a cara mesmo, meteu o ferro. Sem dó, sem brincadeira, sem massagem, né tio. Só no psicológico, as tramontina do Brasil bem amolada se deu mi. Arranca pescoço, a revolta chegou e pra muitos tá osso. Vai vendo sangue bom como esse mundo é cabuloso. Molecão de cano cerrado, twist roubado, sufoco. Os vermes que tá na pista pra matar, mas nós não tem medo, hoje o sangue vai jorrar. Ladrão, cansei de cantar, amor só vê maldade. Nesse mundo trairagem, pilantras, crocodilagem. Eu ando na fé porque ela me guia, mas se for preciso também busco os traíra. A banca tá formada, os meninão de R15, só cobrança na quebrada, isso sim que persiste. É assim, ladrão, o crime não tem ilusão, desacreditou, bem, bem. Já era, vai pro caixão, pilantragem é mato, trairagem é pau no gato. Vacilou, é só relato, invernado no barraco. Secretário do diabo tem faculdade externa, diploma, pedra e cachimbo e o dragão. Já era, homicida do sistema carcereiro. Passa pano, passa fada, eu não entendo qual será o seu plano. Sangue bom, é foda, gera revolta. Nós tá na caminha do rap pra virar lenda e não moda. Zona Norte e a quadrilha, a banca tá formada. Só psico na quebrada querendo meter rajada. Dilema do gueto, anjo do gueto na missão. Interior do Paraná no estilo Bagdá, Trutão. Trutão é sempre assim, né não, já. Pérola e Maringá colando nos bang, ladrão. Aí boyzão, segura porque agora vem a revolta. Da mente, interior do Paraná.